Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 3. Poderemos falar um momento sobre este tema da morte? Disse que este terceiro livro ia tratar verdades supremas, as verdades universais. Nas conversações que tivemos não falamos muito a respeito da morte, e sobre o que acontece depois dela. Façamos agora, falemos sobre isso. Bem, que deseja saber, o que acontece quando morremos, o que escolhem que aconteça? Quer dizer que, o que acontece é o que escolhemos, que aconteça. Pensa que só porque morrem deixam de criar? Não sei. Por isso lhe pergunto isso. Realmente? Você sabe, e casualmente se esqueceu, o que é ótimo. Tudo funciona de acordo com o plano. Quando morrem, não deixam de criar. Isso é definitivo para você. Sim. Bem, o motivo pelo que não deixam de criar quando morrem é que nem sequer morrem. Não podem, porque são a vida em si, e a vida não pode morrer. Portanto, vocês não podem morrer. No momento de sua morte, o que acontece é que continuam vivendo. Por este motivo, muitas pessoas que morreram não acreditam, porque não têm a experiência de estar mortas. Pelo contrário, sentem-se, pelo fato que estão cheias de vida, portanto, há confusão, ou eu pode ver o corpo que jaz ali, desabado, sem movimento, entretanto, ou eu se move de repente por todo o lugar. Frequentemente, tem a experiência de voar literalmente por toda a habitação, logo, de estar em todas as partes no espaço, tudo ao mesmo tempo. Quando deseja ver algo em particular, de repente descobre que o está experimentando. Se a alma, o nome que então recebe o eu, pergunta-se, por que não se move meu corpo, encontra-se justamente ali, voando sobre o corpo, observando com curiosidade a quietude. Se alguém entrar na habitação, e a alma pensa, quem é essa pessoa, imediatamente a alma se encontra à frente ou perto dessa pessoa. Assim, em muito pouco tempo, a alma aprende que pode ir a qualquer parte, com a velocidade de seu pensamento. Uma sensação de liberdade e ligeireza incrível se apodera da alma, e, geralmente, transcorre muito pouco tempo antes que a entidade se acostume a ir a qualquer parte, com cada pensamento. Se a pessoa tinha filhos, e deve pensar nesses meninos, imediatamente a alma está na presença desses meninos em qualquer lugar que estejam. Assim a alma aprende que não só pode estar em qualquer lugar que deseje com a velocidade do pensamento, mas também pode estar em dois lugares de uma vez, ou em três, ou em cinco. Pode existir, observar, e desempenhar atividades simultaneamente nestes lugares, sem dificuldade nem confusão. Pode reunir-se novamente consigo mesma, e retornar de novo a um lugar, simplesmente reenfocando-o. Na outra vida, a alma recorda o que era bom recordar nesta vida, que todo o efeito é criado pelo pensamento, e que a manifestação é um resultado da intenção, o que enfoco como minha intenção se converte em minha realidade. Exatamente. A única diferença é a velocidade com que experimenta o resultado. Na vida física, poderia haver um lapso entre o pensamento e a experiência. No reino do espírito, não há lapso, e os resultados são instantâneos. Desta maneira, as almas recém-partidas aprendem a controlar com muita precaução seus pensamentos, porque experimentam o que pensam. Aqui utilizo a palavra aprender de uma forma muito vaga, mas como uma forma de falar que como uma descrição real, o termo recordar seria mais preciso. Se as almas fisicalizadas aprendessem a controlar seus pensamentos com a mesma rapidez e eficiência que as almas espiritualizadas, todas suas vidas mudariam. Na criação da realidade individual, o controle do pensamento, ou o que alguns chamam oração, é a tudo. Oração, ou controle do pensamento, é a forma mais elevada de oração. Portanto, pense só nas coisas boas, nas corretas. Não aprofunde na negatividade e na escuridão. Inclusive, em momentos quando a situação parece sombria, especialmente nesses momentos, vê só a perfeição, expressa unicamente gratidão, e imagina só a manifestação de perfeição que escolha. Nesta fórmula se encontra a tranquilidade, neste processo se encontra a paz. Neste acontecimento se encontra a alegria. Isso é extraordinário. É uma informação excelente. Obrigado por dá-la através de mim. Obrigado por permitir recebê-la. Em algumas ocasiões você está mais puro que em outras. Em alguns momentos está mais aberto, como um coador que acabam de enxaguar, e que está mais aberto, há mais orifícios abertos. É uma ótima forma de explicar. Faço o melhor possível. Para resumir, as almas separadas do corpo rapidamente lembram-se de examinar e controlar com muito cuidado seus pensamentos, porque algo que pensem, isso é o que criam e experimentam. Repito, é o mesmo para as almas que ainda residem em um corpo, exceto que os resultados geralmente não são tão imediatos. É o lapso de tempo entre o pensamento e a criação, que pode ser de dias, semanas, meses ou inclusive anos, o que cria a ilusão de que estão acontecendo coisas a você, não por sua causa. Esta é uma ilusão que te faz esquecer que você tem domínio neste assunto. Como descrevi já várias vezes, este esquecer-se é construir no sistema. É parte do processo, porque que não pode criar quem é, até ter esquecido quem é. Portanto, a ilusão que ocasiona esquecimento é um efeito criado de propósito. Quando abandona o corpo, será uma grande surpresa ver o vínculo instantâneo e óbvio entre seus pensamentos e suas criações. Será uma surpresa que impacta a princípio, e, mais adiante, uma surpresa muito prazerosa, quando começar a lembrar que tem o domínio na criação de sua experiência, não no efeito desta, porque há esse atraso entre o pensamento e a criação antes de morrer, e não o há depois de que morremos. Porque estão trabalhando dentro da ilusão do tempo. Não há atraso entre o pensamento e a criação longe do corpo, porque também estão separados do parâmetro do tempo. Em outras palavras, como foi dito com muita frequência, o tempo não existe. Não como vocês o compreendem, o fenômeno do tempo é na verdade uma função de perspectiva, porque existe enquanto nós estamos no corpo. Vocês o criaram ao mudar para sua perspectiva atual e assumi-la. Utilizam esta perspectiva como uma ferramenta com a qual podem explorar e examinar suas experiências mais plenamente, separando-as em peças individuais em lugar de uma ocorrência isolada. A vida é uma ocorrência isolada, um evento no cosmos que está acontecendo neste momento. Tudo está acontecendo em todas as partes. Não existe o tempo, a não ser o agora. Não há lugar, a não ser aqui. Aqui e agora é tudo o que há. Não obstante, escolhem experimentar a magnificência do aqui e o agora com todos seus detalhes, a experimentar seu eu divino como o criador atual dessa realidade. Há só duas maneiras, dois campos de experiência, nas quais podem fazer isso: o tempo e o espaço. Este pensamento é tão magnífico que literalmente explodem de alegria. Nessa explosão de alegria se cria espaço entre as partes de vocês e tempo necessário para mover-se de uma parte de vocês a outras. Desta maneira, literalmente separam-se em partes de seu eu para observar seus pedaços. Pode-se dizer que estavam tão felizes que se romperam em pedaços. Passarão juntando as partes, desde então. Essa é toda a minha vida. Estou unindo as partes, tentando ver se fazem algum sentido. É através do mecanismo que chamam tempo que conseguiram separar as partes, dividir o indivisível, para desta maneira vê-lo, e experimentá-lo mais plenamente, como o estão criando. Assim como olham um objeto sólido através de um microscópio, e veem que não é sólido, mas sim na verdade é, um conglomerado de um milhão de efeitos diferentes que acontecem todos ao mesmo tempo, e criam assim o efeito maior, da mesma maneira utilizam o tempo como o microscópio de sua alma. Considere a parábola da rocha. Havia uma vez uma rocha que continha inumeráveis átomos, prótons, nêutrons, e partículas subatômicas de matéria. Estas partículas se moviam ao redor de maneira contínua, em um padrão, cada partícula indo daqui para ali, e levando tempo para fazê-lo, entretanto, moviam-se com tanta rapidez que a rocha não parecia mover-se, só estava ali. Jazia ali, tomando o sol, molhando-se com a chuva, e sem mover-se. O que é isto que se move em meu interior? Perguntou a rocha. É você, respondeu uma voz longínqua. Eu, respondeu a rocha. Isso é impossível. Não me estou movendo. Qualquer um pode ver isso. Sim, dependendo da distância, concordou a voz. Daqui parece que é sólida, que está quieta, que não se move. Entretanto, se me aproximar mais eu vejo muito perto o que na verdade está acontecendo, vejo que tudo o que compõe o que você é, se movendo. Move-se a uma velocidade incrível através do tempo, e do espaço, com um padrão particular que cria-se como uma coisa chamada rocha. Portanto, você é como a magia. Move-se, e não se move ao mesmo tempo. Então, qual é a ilusão? Perguntou a rocha. A união, a imobilidade da rocha ou a separação e o movimento de suas partes? Para qual? Respondeu a voz. Qual é então a ilusão? A união, a imobilidade de Deus ou a separação e o movimento de suas partes? E eu direi a você isto, sobre esta rocha edificarei minha igreja. Por isso é a idade da pedra. Esta é a verdade eterna que não deixa a pedra sem mover. Os expliquei a todos vocês aqui, nesta pequena história. Esta é a cosmologia. A vida é uma série de minutos, de movimentos incrivelmente rápidos. Estes movimentos não afetam de maneira nenhuma a imobilidade e o ser de tudo o que é. Não obstante, igual aos átomos da rocha, é o movimento que cria a imobilidade, justamente diante de seus olhos. De longe, não há separação. Não pode havê-la, porque tudo o que é tudo o que há, e não há nada mais. Eu sou o movedor imóvel. Da perspectiva limitada com a que podem ver tudo o que é, veem-se como separados, e apartados, não como um ser imóvel, mas sim como muitos, muitos seres que estão em movimento constante. Ambas as observações são precisas. Ambas as realidades são reais, e quando eu morro eu não morrerei totalmente, mas sim simplesmente elevarei dentro da consciência do macrocosmo, onde não existe o tempo nem o espaço, agora, e então, antes, e depois, precisamente. Você compreendeu? Permite que possa repetir isso, permite que veja se posso descrevê-lo. Vá em frente. De uma perspectiva macro, não há separação, e olhando de lá, todas as partículas de tudo simplesmente parecem o todo. Ao olhar a rocha a seus pés, vê a rocha, então, e ali, como um todo, completa e perfeita. Entretanto, inclusive na fração de um momento em que sustenta essa rocha em sua consciência, acontecem muitas coisas no interior de dita rocha, há um movimento incrível, há uma velocidade também incrível, das partículas dessa rocha. O que fazem essas partículas? Estão fazendo que a rocha seja o que é. Ao olhar esta rocha, não nota este processo. Inclusive se estiver conceitualmente consciente disto, para você tudo está acontecendo agora. A rocha não se está convertendo em uma rocha, é uma rocha, aqui, e agora. Não obstante, se fosse a consciência de uma das partículas submoleculares no interior dessa rocha, experimentaria se mover a uma velocidade incrível, primeiro aqui, e logo lá. Se uma voz fora da rocha te dissesse, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, chamaria de mentirosa ou charlatã. Não obstante, da perspectiva de uma distância da rocha, a ideia de que qualquer parte da rocha está separada de qualquer outra parte, e, mais ainda, que se move a uma velocidade incrível, pareceria ser a mentira, porque dessa distância poderia notar o que não poderia ver-se de perto, que tudo é um, e que todo o movimento não moveu em nada. Compreendeu? Captou o que está dizendo, e está certo, é que a vida é só uma questão de perspectiva. Se continuar compreendendo esta verdade, começará a entender a realidade macro de Deus. Terá descoberto um segredo de todo o universo, tudo é a mesma coisa, o universo é uma molécula no corpo de Deus. Na verdade, isso não está muito longe da verdade. Quando fazemos isso que se chama morrer, retornamos conscientemente à realidade macro. Sim, mas inclusive a realidade macro que retorna é só uma realidade micro de uma realidade macro inclusive maior que é uma parte menor de uma realidade ainda maior. Assim continuará, e continuará, por sempre, e sempre, e inclusive por sempre jamais, mundo sem final. Somos Deus, ou isso que é, constantemente no ato de nos criar a nós mesmos, constantemente no ato de ser o que somos agora, até que já não sejamos isso, e nos convertamos em algo mais. Inclusive a rocha não será uma rocha eternamente, a não ser só o que parece eternamente. Antes de ser uma rocha, era outra coisa. Fossilizou-se. E formou essa rocha, através de um processo que demorou centenas de milhares de anos. Alguma vez foi outra coisa, e voltará a ser outra coisa, ou mesmo é verdade com vocês. Nem sempre foram ou vocês que são agora. Foram algo mais, e, na atualidade, ao estar ali com sua grande magnificência, realmente são, algo mais de novo. Isso é surpreendente. É absolutamente surpreendente. Nunca tinha ouvido algo assim. Tomou toda a cosmologia da vida, e a expressou em termos que eu pudesse captar em minha mente. Isto é surpreendente. Bem, obrigado. Eu apreciei isto. Eu estou fazendo o melhor de mim. Está fazendo um trabalho excelente. É provável que essa não fosse a frase que você deveria ter escolhido. Opa! Só estou brincando. Aliviando as coisas, e me divirto um pouco. Na verdade, não posso me ofender. Entretanto, sua espécie humana frequentemente permite sentirem-se ofendidos em meu nome. Isso notei. Entretanto, voltando ao assunto, acredito que acabo de compreender algo. O que seria? Toda esta explicação surgiu quando formulei uma só pergunta: como pode existir o tempo quando estamos no corpo, e não quando a alma se libera? Parece que o que você está dizendo é que o tempo é realmente perspectiva, isto é, que não existe nem deixa de existir, mas sim quando a alma altera sua perspectiva, experimentamos a realidade final em diferentes maneiras. Isso é exatamente o que estou dizendo. Compreendeu? Você esclareceu que no macrocosmo, a alma está consciente da relação direta entre o pensamento e a criação, entre as próprias ideias e a própria experiência. Sim, no nível macro, é como ver a rocha e ver o movimento no interior dela. Não há tempo entre o movimento dos átomos e a aparência que a rocha cria. A rocha está, inclusive quando ocorre o movimento. Na verdade, devido a esses movimentos. Esta causa, efeito são instantâneos. O movimento ocorre, e a rocha está sendo, tudo ao mesmo tempo. Isto é o que compreende a alma no momento que vocês chamam morte. É simplesmente uma mudança de perspectiva. Veem mais e compreendem mais. Depois da morte, já não estão limitados em sua compreensão. Veem a rocha e veem o interior desta. Verão o que agora parecem ser os aspectos mais complexos da vida e dirão: é óbvio. Tudo será muito claro para vocês. Então haverá novos mistérios para vocês. Ao mover-se ao redor da roda cósmica, haverá realidades cada vez maiores, e verdades também cada vez maiores. Entretanto, se podem recordar esta verdade, sua perspectiva cria seus pensamentos, e seus pensamentos criam tudo, e se podem recordá-lo antes de abandonar o corpo, não depois. Toda sua vida mudará. A forma de controlar os pensamentos é mudando a perspectiva. Precisamente. Se assumir uma perspectiva diferente, terá um pensamento diferente respeito a tudo. Desta maneira, terá aprendido a controlar seu pensamento, e, na criação de sua experiência, o pensamento controlado é tudo. Algumas pessoas chamam a isto oração constante. Já o disse anteriormente, mas não acredito ter considerado a oração desta maneira, porque não vê o que acontece, se o vê. Se imaginasse que controlar e dirigir seus pensamentos é a forma suprema de oração, só pensaria em coisas boas e corretas. Não aprofundaria na negatividade e na escuridão, embora possa estar submerso nestas. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, especialmente nesses momentos só veria perfeição. Já mencionou isso de novo, menciona uma e outra vez. Estou te dando ferramentas. Com estas ferramentas pode mudar sua vida. Estou repetindo as mais importantes, repito-as uma e outra vez, porque a repetido produzirá reconhecimento, saber de novo, quando mais o necessita. Tudo o que ocorre, tudo o que ocorreu, está ocorrendo, e ocorrerá, é a manifestação física externa de seus pensamentos mais profundos, de suas escolhas, suas ideias, e suas determinações relacionadas com quem é, e quem escolhe ser. Portanto, não condene esses aspectos da vida com os quais não está de acordo. Em vez disso, trata de mudá-los, e também as condições que os tornam possíveis. Contemplem a escuridão, mas não amaldiçoem. Especialmente, sejam uma luz na escuridão, e, desta maneira, transformem-na. Permitam que sua luz brilhe ante os homens, que aqueles que se encontram na escuridão sejam iluminados pela luz de seu ser, E todos vocês verão finalmente quem realmente são. Sejam quem leva a luz. Sua luz pode fazer algo mais que iluminar seu próprio caminho. Sua luz pode ser a luz que na verdade ilumina o mundo. Brilhem iluminados. Brilhem que o movimento de sua maior escuridão possa converter-se em seu dom maior. Inclusive quando estiverem dotados, dotarão a outros, dando-lhes o tesouro indescritível, eles mesmos. Permitam que esta seja sua tarefa, permitam que esta seja sua maior alegria, permitir que as pessoas recuperem-se. Inclusive, em sua hora mais escura, especialmente nessa hora, o mundo os espera. Sanem-no, agora, no local onde estão. Há muito que podem fazer. Minhas ovelhas estão perdidas, e devem ser encontradas agora. Portanto, sejam como bons pastores, e conduzam-nas novamente para mim.